Salvador, boa noite. Bom dia, gente. Bom dia, gente. 9730, centro da Charlie. Autorização recebida para o corpo. Objeto 9730, Recife 330. Autorizado, decola pista 10, curva esquerda, saída pública, transição Caju. Prossegue a Perus 58. Controle 120, decimal 8, acena 5162, 9730. Confirma, repetir a copa, é isso? Transponda 5162, VAB 9730. Autorizado, Salvador Recife, nível 330, decolando da cabeceira 10, curva esquerda, no perfil da PUCA Caju, pelo 58, 208, contra Salvador, entendeu, transponder 5162, Webjet 9730. Afirmo, correto, reporta PUSH 9730. Já, acrescentamento Webjet 9730 no 43. Tá pronto, você pega essa na minha frente, na 730. Na 730 autorizado, puxa, reportagem. Tá autorizado, tem boa tarde. contact do FIA 9730, 2 a bordo, 3 horas, Londrina, Salvador. Restrito 2 a bordo, taxia Índia, a bordo, ponte para 110, pronto. A frequência 1895, que negar 10 no 4, web 9730. Vendeu certo, 2 a bordo, 104, 295, é a torre, Índia, ponte para FIA 9730. Salvador, o FJ 9730, Cuberno Mozé. 730, autorizado, a linha decolar, estamos 0,20, 040, grau 029. A linha decola, Mozé, o FJ 9730. Chamar o controle web 9730 208. Sim, meu close 34. Oi, FJ 9730. Bom dia, web 9730, contato radar. Sou para nível 330, saída PUCA. 330 na PUCA, web 9730. Autorizar UPA, o F9730. Mantenha a saída, guarde coordenação. Sim, 9730. Salvador, bom dia, tá 3601, São Paulo, paciente da Charlie. Tá 3601, bom dia, São Paulo, 360, autorizado, via Pessoa no 6, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5177. 3601, tá? 360, São Paulo. Cola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. Intercepta, Pesolou no 6. Controle 1208, transponder 5177. Correto, reporta push. O 3601. Chamaremos 06. O objeto 9730, chame agora a Recife, 1245, ao término 2085. 2545, 2085, aí na 730. Salvador, tá 3601-06, pushback acionamento. 3601, autorizado, hoje reporta para um táxi. Autorizado, chama táxi, pista 10, 3601.